Um dia em Paris, outro dia no ar. Outro dia não se viu mais, eu caí no mar. Maria viu no céu a vida, gritando sol na avenida. Ela gritou 10 mandamentos, gritou homem ao vento. Disse o ar que um dia vinha Maria, a Maria, oh a Maria, oh a Maria, que dançou todo esse dia. Quando o sol veio de madrugada, caiu na zoa do céu. Ela não sabia que seu nome, Maria, do céu subiu pra um olhado, devagar, corcovado. E ela, que sonhei um dia, seu nome, Maria, Maria, ah, Maria, Maria, ah, só um dia, Maria, cocopado, um dia, se estado assim. Como fazia só Maria, Maria do céu alado, de jeito corcovado, cantou um dia ao seu lado. Maria, Maria, do homem alado, do corcovado, disse um dia, Maria. Um dia que feio o verão, cantou no banho, na poção subiu a balada de combrão e disse pra seu marido que não pode não. Cantou no banho, cantou de bem, cantou de baixo, cantou de alguém, cantou seu nome é Maria. Que 3 homens tribados vieram com pistola na mão pra tá roatado, atacado, não viu, não sei mais nada que não tá. Quem gado, quem gar não viveu, homem não sou eu. Quem sabe um dia eu caso com Maria, Maria, amor. Maria vem na janela, me disse que o trapo com ela era só de cocar, de um pouco devagar. Ela disse que um dia seria todo este dia onde eu vou cantar pra Maria, Maria de Salvador, de Pernambuco, Fortaleza e Amador, da praia nordestina, do amor que brilha no alto do céu, do Corcovado. É Maria, Maria, Maria, Maria, nome abençoado do céu alado, Maria, no céu, Maria, do tempo acabado, é você. Suspirei um pouco de meu coração pra você. Disse tantas vezes: oi! Você matou meu feeling com amor de... Não sei, não vi, não foi o que eu queria te ser. Pra você, mulher, pra amor que vem, pra todo bem desse país além, que eu não vi mais ninguém. Você disse: eu sou maior que você. Eu não acredito que seja, não acredito que dê, não acredito que vá melhorar, porque você não sabe mais do que eu, não é mais do que eu, embora queira ser assim. Nada vai dizer que você é alguém, dizer que alguém veio do céu pra morrer ao lado do Coco. Coco, esse que guerrinha Rio de Janeiro toma prece de uma mulher que aparece, de um homem que ama tanto você. Amor, você é tudo, tudo pra mim. Mas o que eu ainda não sei, eu vou dizer. Dá pra mim que eu quero mais, dá pra ele que eu vou, não vou dizer. Amor, amor, amor, você. Não tem mais nada pra quebrar, não tem mais amor que acontece nesse lugar, nesse lugar do sol azul, onde o amor vem e diz pra ninguém que eu amo você, que eu quero. Caramba, vem dançar nesse lugar especial desse amor que eu tenho por Portugal. Brasil, coisas mil, coisas mil. Brasil, meu brasileiro, dia e dia inteiro. Sim, de não, pra você, ilusão. Bye. bunda e cantando lá. Baia, baia, baia, baiana, baiana, baia, baia, baia, baia, baia. Cambiar um pouquinho, vamos lá. Dancei com muita ilusão. Tinha meu velho olhando no horizonte pra ver o que tinha mais quebrando no meu coração. Vem meu velho dizer que me dói aqui no peito, na emoção. Vem meu velho, seu agente secreto, vem inspirando de dia e noite pra ver quantas dores eu tenho no meu peito depois de conhecer essa mulher. Friend, see what the pain I have in my brain. It's coming on my friend, and see the pain in my arm, in my chest. After I'm meeting you and that wife again, and I have no rest. Come, my friend, and see the pain I have in my body and soul. Come on, baby, don't you know I have a pain, but I can't go wrong. Vem, meu velho, ver a dor no coração, a dor na alma, essa dor que corta toda a emoção. Ser assim, pra ser do fim, da frente, de trás, você traz a dor. E ainda que não tenha uma só canção de amor, e ainda que não seja, eu sou o elevador que vai para São Paulo trazer o embaixador. E eu não sei quem vai quebrar meu galho, meu amor. E vem, vem agora demais. Eu sei Eu sei quem cabe agora. Não sei que vai fazer tais. Vem quebrando, só que não quebrou. A chuva que não vem, eu sei que é seu amor. E agora? Ai, ai, ai, ai, não sei. Você, não sei. Você, não sei. Se jurar, oh, vem agora dar uma só ilusão, fica aí só sem. E dá um camalhão, e dá um candomblé. Não corta o animal, tem jura de amor, jura de paixão. Agora terminou, acabou essa confusão, terminou. So you cannot stop that. The show must go on, Vinso. You cannot stop in the middle. This is Darth Vader calling you from the dark side. Science speaks for no man. speaks for no man, and no man speaks for science. Heart is full of gold, heart is full of soul. The heart can be the science. Science speaks for no man, and no man speaks for science. The time is for the soul. Somebody's heart to know, and no one gets so real. And no one sets the beast to know, and no one ever did the same again. Cause I will be the one to go. Science speaks for no man. No man speaks for science. Science speaks for no man. A liar's for my mind. Thank you. Yeah. shit now. I can breathe air. Thank you.